Uma coisa urgente, é preciso frigorífico na rádio. Não chega uma lancheira? Não, tem que ser um frigorífico, com congelador e tudo. E para sempre fresquinho. Vazio não pode ser, vazio não pode ser, não. Sempre cheio de vida. De bebida, bebida. Bebida, bebida, bebida. Bebida. Para lavar o fígado.